A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, estamos caminhando para o final do livro Segundo Crônicas. Hoje vamos ver Segundo Crônicas, capítulo 33. Segundo Crônicas, capítulo 33, que vai falar sobre o reinado do abominável Manassés, a prisão e o arrependimento, bem como a morte de Manassés, o reinado de Amon em Judá. Vamos ler primeiro uma mensagem que nos foi enviada pelo nosso irmão Everson e depois lemos o capítulo. Diz assim: os problemas. A solução não é evitar os problemas, mas mudar o modo como os enxergamos. Peça a Deus que renove a sua fé. Os seus problemas parecem nunca ter solução, mas um dia se foi e parece que nada mudou. Respire fundo e troque seus sentimentos de ansiedade por preocupação, de ansiedade e preocupação, por agradecimento e louvor a Deus. Muitas vezes o Senhor permite as dificuldades para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. Por isso, precisamos persistir na caminhada, mesmo sentindo vontade de desistir. A vitória pode estar mais perto do que imaginamos, mas para alcançá-la, devemos enxergar os problemas como oportunidades de crescimento e continuar obedecendo a Deus, mesmo quando nossas perguntas não são respondidas imediatamente. Amém? Ele nos deseja um bom dia, nós desejamos a todos os irmãos uma boa noite, que Deus nos abençoe com essa palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 33, há um paralelo no livro, segundo livro de Reis, no capítulo 21. De 1 a 9. Menashe, ou Manassés, tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou o seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Irmãos, um parêntese. O nome hebraico Menashe, nós dizemos Manassés, significa esquecendo. E esse foi exatamente o desenrolar da vida desse rei, que começou a governar na adolescência e teve o reinado mais longo de todos os reis de Judá, 55 anos ao todo, de 687 a 642 a.C., sendo 10 anos de co-regência. Também se tornou o mais cruel de todos os reis de Israel. O seu longo reinado de perversidades envenenara os últimos anos de Judá, cuja má influência ainda imperava quando da queda de Jerusalém em 587 a.C., conforme se nota em Jeremias, capítulo 15, versículo 4. Em vez de adorar a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, preferiu prestar culto aos exércitos do céu, isto é, aos corpos celestes, seguindo as interpretações babilônicas sobre a influência dos astros e zodíacos, ou seja, astrologia. Decidiu adorar as criaturas em vez do Criador, como vemos em Romanos, capítulo 1, versículo 25, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, capítulo 17, versículo 3. Em sua devoção idólatra e insana, ofereceu seus próprios filhos em holocausto às divindades de sua adoração. Conforme o paganismo da época, agia-se desse modo a fim de buscar o favor dos deuses por causas especiais. No lugar santíssimo, reservado para o culto exclusivo e puro a Yahvé, o rei Manassés determinou a instalação de um poste ídolo. A profanação considerada tão abominável diante de Deus que somente grandiosa e histórica reforma de Josias conseguiu restaurar a santidade da casa do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 6. Agora, tendo lido esse parêntese, rodapé da BKJA, passamos à leitura. Já lemos o versículo 1, versículo 2. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído, ergueu altares em homenagens aos Baalins e mandou construir tótens, postes sagrados, inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto, isso seria a astrologia. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas no céu, nos dois pátios do templo do Senhor. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médiuns e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Aserá, que havia feito, e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão: nesse templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei meu nome para sempre. Nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham zelo de obedecer tudo o que lhes ordenei, toda a Torá. Torá é lei, irmãos, os decretos e ordenanças transmitidas por Moisés. Menashe ou Manassés, como dizemos em português, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém. Fizeram ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Então, a partir de agora, a gente vai ver a prisão e o arrependimento. Por esse motivo, versículo 11, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e, reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que o Senhor é Deus. Passados esses acontecimentos, Menashe, ou Manassés, reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. O povo, contudo, continuava sacrificar nos lugares altos, isso é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Yahvé, o Senhor seu Deus. Então ele teve a prisão, o arrependimento, mas o povo continuou a adorar, fazer astrologia, consultar os médiuns, buscar feitiçaria. O povo acabou permanecendo na ofensa ao Senhor. E agora, finalizando, a morte de Manassés. Há um paralelo no segundo livro de Reis, no capítulo 21, 17 e 18. As demais realizações do rei Manassés, inclusive sua oração de arrependimento ao seu Deus e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. A súplica de Manassés, bem como a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras, ergueu totens pagãos para adoração, e diversas imagens e ídolos antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e o sepultaram em sua propriedade e seu lugar. Seu filho Amon passou a reinar no seu lugar. E para finalizar, o reinado de Amon em Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes de seu pai. Amon também prestou o culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Yahvé, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito a sua culpa. Conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e servos de confiança e o assassinaram nas dependências de seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e em seguida proclamou seu filho Josias em seu lugar. Irmãos, que Deus nos livre, Deus livre a todos nós de um reinado abominável como o reinado de Menachê ou Manassés. Nos livre de tudo isso. E que nós tenhamos o verdadeiro arrependimento. Não seja necessária uma prisão, mas nós tenhamos um arrependimento sincero que não permita que nós cheguemos à prisão do arrependimento. Senão, a morte de Manassés será um modelo para a nossa própria morte, uma morte distante da presença de Deus. E que também jamais tenhamos uma atitude semelhante ao reinado de Amon em Judá, porque esse reinado é desagradável ao coração de Deus. Hoje você pode perguntar, mas nós não temos, em geral, a não ser um país ou outro, nós não temos reis. Sim, irmãos, nós não temos reis, temos presidentes e coisa parecida, mas que os nossos líderes jamais se deixem levar por posturas que desagradam o coração do Senhor, porque isso nos levará a uma dolorosa consequência, que nós não pratiquemos a feitiçaria, a magia, as adivinhações, a busca de orientação dos médiuns, a consulta aos espíritos, porque, na verdade, isso tudo é contra a vontade do Senhor. Que Deus nos permita viver em santidade, viver na busca da santidade, reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares da terra, e assim permaneça, hoje e no dia final, eternamente, nós possamos gozar da presença do Senhor. A graça, o amor, a unção, a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco e conosco permaneça hoje e eternamente. Amém.